Você sabe que a gente botava com o meu filho, o mais velho, e eu tava olhando e eu falava assim, pô, mas é o Felipe Melo. Aí eu falava, não é o Felipe Melo, porque o Felipe Melo não estaria no jogo do Corinthians do nada. Aí eu olhava e falava assim, não, mas é o Felipe Melo, não é. Pô, é uma hora que o Diego Souza perdeu aquele gol, cara, foi... Pô, eu vi um cara levantar e comemorar como se fosse gol, falei, não, é o Felipe Melo, cara. Na realidade, cara, o Pacaembu ficou calado aquele... Foram aqueles metros ali que ele arrancou ali, o Pacaembu ficou caladinho, né? E eu fiquei, como todo corintiano e como todo flamenguista também, né? Se uniu às maiores torcidas do Brasil e ficou todo mundo calado. Na hora que ele perdeu o gol foi mais ou menos assim, a reação foi como se fosse um gol, o Pacaembu reagiu como se fosse um gol. E eu não fui diferente, eu torci pra caramba ali, como torcedor, respeitando o lado profissional, mas como torcedor, eu torci pra caramba pro Corinthians ganhar aquele jogo.